A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Hoje temos connosco o Samuel Amaro, aluno da nossa escola e conhecido também por ser um grande atleta. Boa noite, Samuel. Boa noite. E muito obrigada por estares hoje aqui connosco. Obrigado, eu. Olha, Samuel, eu começava por te pedir para tu nos falares um bocadinho da tua infância, do teu percurso escolar até agora e dos teus gostos. Bem, a minha infância também foi sempre boa, penso eu, não tenho nada a apontar. De resto, também da minha escola, sempre fui um aluno também que tento me empenhar juntamente com o desporto e com o que eu faço. Agora, portanto, estou em científicos, no décimo ano, e também tenho um gosto também muito musical, por mais parte do rap e essas partes. Ah, muito bem, és um rapaz multifacetado, portanto. Olha, tu és de cá de Oliveira? Não, sou do Senhor das Almas. É dos Senhores das Almas, mas frequentaste a escola primária no Senhor das Almas? Não, em Oliveira. Em Oliveira, mesmo. E depois frequentaste também o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo na escola sede? Sim, sim, tudo em Oliveira. Certo, ok. Então já disseste aí dos teus gostos, portanto, a música. Uhum. Não me falaste do desporto, pois não? Não, do desporto ainda não. Do desporto ainda não, ok, pronto. Então, eu vou-te perguntar, quando é que surgiu o teu gosto pelo desporto? Bem, surgiu em 2022, podia ter surgido antes, já também sofri sempre aquela influência sobre os meus amigos que queriam que fosse para o futebol, outros para o basquete, mas graças a Deus a minha mãe nunca me deixou, felizmente. Que são os esportes mais habituais, não é? E nunca me deixou, e lá surgiu o atletismo em 2022 no Mega Sprint. Também foi o professor Paulo que... professor Paulo não, o... foi lá um professor. Agora, o professor Paulo Silvio, eu penso que ainda não estava cá. Se calhar já estava. Não sei, acho que foi o pessoal, mas comecei também com o professor Albano, também foi o professor Albano que me incentivou e que me meteu depois, propriamente, no clube depois de começar no Mega Sprint, mas foi propriamente o Mega Sprint que comecei tudo, até hoje. Portanto, em 2022? Em 2022. Há 4 anos, portanto, tu ainda és muito jovem e realmente já começaste... Comecei aqui em Oliveira, primeiro no Mega Sprint de apuramentos, depois fui à Tábua, no Mega Sprint Estatal e depois propriamente o Nacional, em que pronto, nessa altura não fiquei num bom lugar, mas fiquei em quinto, mas para o primeiro Nacional eu fiquei muito feliz e lá continuei. Pois, eu até te iria perguntar se tu te lembravas da primeira vez que participaste numa competição. Claro, nunca e como é que nunca se esquece, como é que foi essa experiência? Essa experiência foi muito boa, foi a primeira vez que... propriamente saí para ir ver, para estar numa escola, como é que se vende, como é desporto escolar, nós ficamos e dormimos em escolas e almoçamos em escolas, mas pá, nunca dá para esquecer essa recordação que foi em Vagos, foi um momento em que tivemos com muitas pessoas a nível nacional, muitas pessoas de norte a sul do país, tivemos todos com a comitiva de Coimbra. E foi mesmo especial, mesmo a parte da introdução, das provas, tudo de noite. Na altura foi, as provas eram de noite, depois começavam de manhã, mas foi um momento mesmo especial. Certo. Portanto, tu tens participado, tal como já disseste, em provas de atletismo, pista ao ar livre e no Mega Sprint, nas modalidades de salto em altura e salto em comprimento. Onde é que tu treinas e quem é que tem acompanhado ao longo destes tempos? Atualmente eu treino em Coimbra, também agora por causa da pista coberta, que é uma época de inverno, depois temos a época de verão, que é a pista ao ar livre. E vais a Coimbra em que dias? Segundas, quartas e sextas. Ah, pois aqui a mãe e os pais têm aqui um papel fundamental, obviamente, não é? Sempre porque Coimbra não fica aqui a 2 passos. Não, sempre refiro a essa parte, se não fossem os meus pais, hoje não conseguia treinar, nem conseguia propriamente ser o campeão, nem os resultados que tenho hoje, e por isso mesmo também veio o professor Fonseca Antunes, que é propriamente o meu treinador, e que desde que comecei, foi logo nas primeiras provas federadas que me viu pronto, a saltar e a dar os primeiros saltos, que viu o potencial e que tentou-me agarrar, só que foi mais propriamente passado um ano em que conseguiu mesmo, entre aspas, dar a mão e conseguiu-me treinar, e atualmente é o meu treinador e tudo o que sou hoje é graças a ele. Claro, também graças a ti, não é? Porque sim, sou treinador, pois é graças a todos, não é? A que fazem aqui. Casa, aos pais. É verdade, a toda a gente. Portanto, tu no ano passado foste campeão nacional de salto em altura e vice-campeão nacional de salto em comprimento no escalão de juvenil nas Caldas de Rainha. E já no Mega Sprinter foste campeão nacional de salto em altura e vice-campeão nacional dos 40 metros no escalão de iniciados em Braga. Sim. Pronto, isto no ano passado. Portanto, são títulos que obviamente orgulham todos os oliveirenses, porque tu és oliveirense, os teus amigos, a tua família, mas obviamente quem se sente mais orgulhoso és tu, por teres conseguido estas classificações. O que é que tu sentes quando ganhas uma prova? Eu principalmente quando comecei o atletismo, eu fazia era mais para as medalhas, e quem tiver a ouvir sabe, propriamente os meus pais, que eu fazia tudo era só por uma medalha. Chegava lá as senhoras que estavam na recepção para chamar para o pódio, era sempre a perguntar das medalhas, mas agora propriamente eu faço só mais por causa dos recordes, por causa das marcas, por causa de rankings, e já não ligo tanto a importância. Porque já tens outro gosto, já é um gosto diferente, não é? Já é um já gosto diferente. São outros patamares, e já não lutamos por uma medalha, mas lutamos por reconhecimento e por um nível maior, e por talvez chegar a um estatuto de atleta muito maior e competir sempre com os maiores do atletismo. Pois, eu se calhar falei aqui só destas provas, mas obviamente tu deverás ter tido outras provas. Estas foram as mais importantes, não é? E qual foi até agora o momento mais marcante da tua carreira? São todos? Sim, engloba todos, mas principalmente... O facto de seres campeão, não é? Teres sido campeão nacional. Mas o que fica mais no coração vai ser sempre a ida a Timor, a internacionalização de me representar Portugal. Pronto, eu nem sei o que é que tu estás a falar. Eu peço desculpa pela minha ignorância, não é? Portanto, essa experiência tu vais ter que nos falar dela, porque nós não temos... Eu não tenho conhecimento dela. Pronto, por parte da parte... Há a parte do desporto escolar e depois há as provas federadas, que já são mesmo por parte da Federação Portuguesa de Atletismo. E dentro dessas provas, depois há as de nível internacional, europeu e quem sabe até mundial e olímpico. Para começar, fui ao conseguir ter o meu mérito e o meu reconhecimento de ir e representar a seleção portuguesa a Timor-Leste, quase do outro lado do mundo. Sim. E pronto, lá fiquei em primeiro lugar no salto e comprimento. E foi uma experiência incrível. Até hoje estivemos lá 2 semanas, também as provas foram 4 dias. Eram os Jogos Desportivos da CPLP, que é a comunidade de portugueses. Da língua portuguesa, da comunidade de países da língua portuguesa, e foi de certeza uma das melhores experiências. Uma experiência única, da minha vida, sem dúvida. Única de tirar sempre o chapéu e de levar sempre comigo no coração, desde que foi lá onde conheci também muita gente, pessoal de outros desportos, que não foi só o atletismo, foi futebol, basquete, vôlei de praia, karaté. E depois também não estávamos só lá para nós, estávamos lá todos um bocado para apoiar a seleção e para apoiar Portugal e elevar as cores da nação um bocado a um nível mais alto e outro nível também. Claro. E apoiar também sempre os outros desportos, que também são importantes. Pois, nós representarmos o nosso país é sem dúvida nenhuma uma sensação muito boa, não é? Deve ser, pronto. E antes das provas, tu sentes alguma pressão antes das provas? Ficas nervoso? Depende. Quando eu vejo que a prova está bem encaminhada, que eu estou assim tranquilo, que a mente está limpa, eu estou bem. Agora, quando penso que a competição é forte, quando às vezes, por exemplo, a escola ou problemas pessoais correm um bocadinho mal, está-se um bocadinho quente, mas tenho que sempre que aliviar e meter tudo por parte e meter tudo em papéis limpos. Pronto, muito bem, sim senhora. Ora, recentemente, na 11ª Gala do Desporto Oliver do Hospital, foste distinguido como atleta do ano, formação, e recebeste o prémio de mérito no âmbito do desporto escolar. O que é que significou para ti este reconhecimento público? Sentiste que esse momento foi uma recompensa por todo o teu esforço e dedicação? Como eu disse, eu acho que nós também, como atletas, nós estamos sempre à procura é do reconhecimento, tanto por parte de nível do município, quanto por parte de nível nacional e tanto distrital, e acho que fazemos isso também por, não só por prémios, mas por reconhecimento e por querer chegar sempre a um nível alto, como eu acabei de dizer. E claro que fiquei muito feliz e acho que senti um reconhecimento enorme também. E foi merecido, parece-me, não é? Foi merecido por parte de estar a representar o município com todo o orgulho, a cidade onde eu vivo, onde eu estudo, E acho que foi um voto de reconhecimento enorme por aquilo que eu faço e por aquilo que eu sou, e tanto por aquilo que às vezes eu me esforço, que também não é fácil conjugar uma vida com escola não, e com atletismo tudo ao mesmo tempo. Pois não, Samuel, pois essa parte realmente não é. Eu até te iria perguntar como é que tu consegues conciliar os estudos com os treinos e com as competições, porque assim, tu estás numa área que não é nada fácil, a área de ciências e tecnologias não é uma área nada fácil, portanto, a teres esses treinos em Coimbra, tu acabas por não ter muito, não ter tens pouco tempo, não é? E portanto, não é fácil, não está a ser fácil tu conciliares a tua vida de atleta com a vida de estudante, pois não? Não, é o que eu digo, nós sempre que tivéssemos com... que as tardes e os dias tivessem sempre mais horas para podermos fazer e dar de nós mais um bocadinho, seja em treino, seja em estudo, mas completamente não é fácil, pois ver às vezes o atletismo às vezes corre mal, outras vezes a escola é que corre mal, não podemos é desmotivar e tentar gerir sempre um bocado, um pouco dos dois, mas nunca fazer os dois ao mesmo tempo, porque nunca de certeza dá certo fazer os dois, mas tentar sempre gerir o tempo. Mas tentar gerir, é verdade, tens que ser um bocadinho organizado, não é? Pronto, sendo que este ano tu já deste conta que a passagem do terceiro ciclo para o secundário é completamente diferente, é um pulo muito grande, não é? Portanto, é ali uma ruptura, acaba por ser uma ruptura e no décimo ano, a partir do secundário, vocês realmente precisam de muito mais tempo para estudar e para se organizarem, mas é aquilo que tu dizes, é uma questão de, quando nós queremos muitas coisas, é uma questão de nós nos organizarmos, não é? E algum dia chegamos lá. Eu gostava de te perguntar qual é o teu grande sonho enquanto atleta? O meu grande sonho enquanto atleta é ir aos Jogos Olímpicos, como acho qualquer outro atleta, e representar mais vezes sempre as coisas da nação portuguesa e levar o atletismo português a um nível mais alto. E acho que, mas lá no topo estará sempre ser um atleta olímpico e ser atleta, quem sabe, mundial. Pois, nós estamos a falar de um jovem que ainda é muito novo, não é? E apesar de teres começado em 2022, mas tu ainda és muito novo, portanto ainda tens um grande caminho à tua frente e se estás a fazê-lo, a trilhá-lo tão bem, pois à partida irás continuar a trilhar muito bem. Que mensagem é que tu gostavas de deixar aos jovens que querem começar no atletismo ou no desporto em geral? Sei lá, se pudéssemos resumir o que é que o desporto significa para ti numa palavra, sei lá, que, qual seria? Eu acho que, por exemplo, os municípios, não falo de Oliveira dos Feijó, posso até falar de Oliveira dos Feijó, mas posso falar inclusivamente de todos, de nacional, eu acho que deviam, como é que eu ia te explicar, poderiam motivar mais os jovens a fazer um desporto diferente com aquilo que é regular. Como eu disse, poder ter ido para o futebol, poder ter ido para o basquete, poder ir para o hockey, mas não fui a seguir um caminho diferente, que até esse caminho diferente me levou a um caminho onde, por exemplo, os que estão agora no futebol ou no basquete não têm esse reconhecimento como eu tenho, e por talvez seguirem o mesmo não têm talvez esse destaque. Mas é o que eu acho que eu posso ser um exemplo de mais atletas e mais jovens possam talvez ter um talento como eu tive, de saltar mais ou ter mais velocidade ou de lançar mais. E acho que é um desporto que ainda está muito isolado e que está muito escondido perante a população e perante os jovens, e, por exemplo, que também tem muita gente que já em séniores e em, por exemplo, com 40, 50 anos, 60 até 70, também a fazerem atletismo, e não é por isso que deixam de ser atletas nacionais e que não deixam de o fazer, mas acho que o desporto inclusivamente é para todos, é para todas as idades, só que não podemos é dar valor a mais um que outros e serem mais valorizados uns do que outros. E acho que é inclusivamente o atletismo é um pouco desvalorizado. Eu acho que não é muito divulgado também, não é? Não, é o que tal diga, não há muita participação, mas na participação que há bons valores e há bons resultados, e há isso que faz também a publicidade e a propagação também dessas provas e dos resultados perante todos. Mas acho que se todos quisermos e se mais pessoas vierem para o atletismo, pode ser muito mais divulgado e pode ser talvez um desporto que o pessoal queira muito mais fazer e que talvez seja um desporto onde se possa ter mais melhores resultados, acima de tudo. Muito bem, Samuel. Posso fazer uma perguntinha? Podes. Já tens tido patrocínio e subsídios que te ajudem a custear as despesas com esta modalidade? Não sei, isso está tudo por parte do clube, mas claro, também não é fácil ir, tocou 3 vezes por semana a Coimbra, mas claro. Mas claro, às vezes há algumas ajudas, outras vezes não, mas principalmente... Patrocínios assim não tens mesmo, por enquanto. Patrocínios, isso fica tudo por conta do clube, eu não sei. É, fica tudo por conta do clube, eles é que arranjam os patrocínios, mas isso aí, claro, eles, o clube sempre tenta mais dar com os transportes, com tudo o que precisar, que também tem um nível nacional, mas acima de tudo, eu acho que o Clube Atlético do Hospital está a fazer os possíveis para que eu continue no clube e que continue a representar o município da melhor forma. E já agora, falaste em município, e o município também tem contribuído com subsídios? No teu caso particular, ou nem por isso? Eu não sei, que é tudo por parte do clube. É isso. Eu não sei, é parte. Mas a parte do clube que é de Coimbra. É? Não, não, não, o clube cá. O Cauó, o Cauó. Porque normalmente eu sei que o município patrocina muitos clubes, não é? E associações e tudo mais, não é? E provavelmente os bons atletas aqui do concelho, não são assim muitos. Pois não, pois não. De maneira nenhuma. Deveriam ser muito mais apoiados. E não é apoiados só com reconhecimento, não é? Apoiados também com subsídios. Em todos esses mais três dias por semana para Coimbra, os teus pais é que estão a suportar, as não é? Despesas, essa não é? Despesa, ou, claro. Claro. Eu digo, mas por exemplo, se houvesse, por exemplo, uma pista de atletismo, ou nem que seja só um bocadinho de tartão ou um colchão, já seria o suficiente para não ter que fazer tanta deslocação a Coimbra. Ou tanta deslocação. O Ceia não tem condições para isso, Ceia. Tem condições, só que depois é também as condições meteorológicas, que é sempre feio. Que é o ar livre. Que é o ar livre. Por exemplo, que foi o que falei, só ver esta agora a pista curta, que é a época de inverno, eu não só me deslocava a Coimbra, como também tinha que deslocar a Pombal, a Leiria. Ui, que ainda é mais longe. Só que agora essa nave está destruída por causa da tempestade de Cristina. Está destruída e os campeonatos nacionais que iriam acontecer lá foram todos adiados para Braga e agora há um transporte maior que em vez de ir a Coimbra, continua a ir a Coimbra quando treinar, mas as competições nacionais são todas em Braga. E é. Pois não é, longe, muitos, é longe. Pronto, tem que haver realmente aqui muito boa vontade, não é? E força de vontade, boa vontade por parte dos pais e força de vontade da tua parte para realmente conseguires conciliar a escola com todas estas provas, não é? Porque é aquilo que eu digo, tu ainda és muito novo, és muito jovem. Depois, não é? Também não há muitas pistas, ainda por cima, agora de pistas cobertas, a de Braga e o Jamor, o Complexo Jamor, mas o Complexo Jamor não é propriamente para provas nacionais, devido também ao seu espaço. Mas pronto, é o que eu digo, se tivesse, houvesse um maior reconhecimento do atletismo em Portugal, se houvesse muita mais gente a participar e a competir e a querer ter força de vontade, como todos dizem. O hospital tem um atleta de renome internacional, não é? Já, José Carlos Pinto. José Carlos Pinto, então, é um amigo meu. Ele, um amigo meu. É? Eu dou muito bem com ele. Ele pelo menos tem levado o atletismo muito a sério. Bem longe, muito é? A sério. Ele está. Também está no bom caminho, acho que... Vamos ver se ele vai aos Jogos Olímpicos. Já esteve no Benfica, agora está no Sporting. É. E tu também tens assim objetivos de chegar a um desses clubes. Vamos ver se tudo correr bem, vamos ver se não consigo um apuramento e depois quando for para uma universidade, quando for já estudar para outro concelho ou para outra. Olha, para uma boa sugestão seria para os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos, ao nível das universidades, têm excelentes equipas, não é? E de apoio aos atletas, não é? Mesmo da alta competição e no atletismo. Eles reparam às Portugal, vezes... não existe muito isso ao nível universitário. Não. Tu gostavas de seguir o quê em termos de universidade, Samuel? Ainda não sei. Ainda não sabes? Ainda não sei. Pronto, a partir de alguma coisa ligada com o desporto, digo eu, não é obrigatório. Um clube, qual é que gostarias? Não sei, eu acho. Não que... vale aqui dar palpites, está bem, mas. Eu diria, vou dizer por classificação, eu gostaria mais do Sporting, que o Sporting é o que está. Aposta mais no atletismo. O Sporting, que é o que está. Não é o que está sempre no ranking nacional e que está sempre nas competições, sempre à frente com o nível de atletas e treinadores. Mas José Carlos Pinto, sendo Sportingista, foi convidado, não é, pelo Benfica. Agora está no Sporting. Pois muito bem. Pronto. Então... Mas tens algum ídolo, assim, ou seja, no salto em comprimento, ou em salto em alto, tens algum ídolo? Um ídolo? No salto em alto... Posso servir, assim, de modelo? No salto em comprimento, eu tenho o Matias Forlani e o Mike Paul. O Mike Paul é o recordista mundial e o Matias Forlani é agora um novo atleta que está a surgir no salto em comprimento e que está a ter grandes resultados, que é de Itália. de salto em altura. Vou ter sempre o orgulho do Nelson Pinto, que é um atleta que treina comigo em Coimbra, que foi desde que eu comecei o atletismo. Foi um atleta que foi campeão de Portugal, foi várias vezes, teve 17 títulos nacionais, e que tem 2 metros e 13 de altura de salto, e 13 de altura, e foi sempre a minha grande motivação também nos treinos lá em Coimbra e também nas provas onde também eu ia acompanhá-lo e vê-lo. Muito bem, sim senhora, foi uma conversa muito agradável, Samuel, e nós realmente temos aqui um jovem atleta promissor, um jovem muito promissor, sem dúvida nenhuma, e portanto, olha, eu agradeço imenso a tua presença e por partilhares connosco o teu percurso inspirador, porque é sem dúvida nenhuma, e desejamos-te os maiores sucessos pessoais, escolares e desportivos, e que vás até onde que tu queres, porque eu acho que vais conseguir, porque realmente com essa força de vontade que tu tens, eu acho que é um orgulho para todos nós. Daqui a 6 anos estamos a ver nos Jogos Olímpicos daqui a 6 anos. Jogos Olímpicos. Daqui a 2 é os Los Angeles. É Los Angeles. E depois em 2032. 32 já. É lá que nós te vamos ver, não é? Já não sei. Trabalhar primeiro ainda para os primeiros. Mas podes ter atenção, que nós agora vamos estar com muita atenção. Tu agora vais aparecer e vamos estar com muita atenção. Eu fiz a aposta com o Zé Carlos Pinto, que chegou assim meu aluno. Foi. Na altura já andava assim. Na altura ele foi contratado pelo Benfica. E eu disse assim, qual é os Jogos Olímpicos em que te vou ver a participar? E já está quase. E já está, já está quase. Pronto, portanto também vamos ver. Também vamos ver o Samuel. E se não virmos, vamos ver noutras competições. Pronto, precisamente. Samuel Amaro. Amaro, sim, sim. Pronto, Samuel, obrigadíssima, está bem? Muitas felicidades. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Além de todos esses talentos que acabámos de ouvir na entrevista, outro talento se revela perante vós, caros ouvintes, o seu talento para a música. Vamos agora ouvir uma música ao piano tocada pelo Samuel. Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Passamos agora às nossas rubricas habituais. Boa noite, ouvintes. Seguimos com mais novidades do mundo da música e hoje falamos da edição de 2026 do RFM Somni Intermarché, o festival de praia, conhecido como o maior sunset de sempre. Além dos confirmados Hardwell e Timmy Trumpet, dois DJs mundialmente conhecidos e adorados, o cartaz deste ano na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, traz uma seleção bem diversificada de artistas que prometem agitar o público nos dias 10, 11 e 12 de julho. Entre os nomes internacionais já anunciados estão Nifra, uma DJ eslovaca em ascensão que tem conquistado espaço no techno melódico, Kaze, conhecido pelo seu estilo energético no Big Room, e Vertile, artista que mistura elementos de house e dance com uma forte presença em palco. O festival também aposta forte em talento nacional, vários DJs portugueses confirmaram presença, incluindo Tiago Cruz e a dupla Dual Damage, que não é uma dupla nacional, mas que tem sido destaque na cena eletrónica local. Este alinhamento revela uma estratégia clara: manter o Somni como um dos maiores eventos de música eletrónica da Europa, unindo grandes nomes internacionais com artistas que representam a vitalidade igualmente da cena portuguesa. E mais, a experiência não se limita aos 3 dias de festival. Agora a organização lançou recentemente o Mountain Experience by Somni, um evento especial realizado no inverno nas Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, com nomes como Cura, Pete Dazuk, Diego Miranda e Zanova, levando a vibe eletrónica a novos passos e alturas. É tudo por hoje, obrigado. E as sugestões musicais de hoje são as seguintes: You Are In My System, um remix de Santo Salva, e Stereo Love, uma já conhecida, de Edward Maia e Vika Gigolina. Estas sugestões musicais têm também a ver, ou é uma continuação daquilo que eu falei, da Somni. São assim umas músicas de house calmas para todos os ouvintes. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Olá, caros ouvintes. Hoje abrimos mais uma porta poética de Fernando Pessoa. Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, e os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa, muito obrigada, caros ouvintes. 35 anos já se passaram desde o fim da Guerra do Golfo. É esta efeméride que a Andreia evoca neste programa, na sua rubrica de história. Vou ler-vos aqui alguns versos de um poema escrito por Cecília Meirelles, como todos sabemos, é uma poetisa brasileira. Guerra. Tanto é o sangue que os rios desistem do seu ritmo, e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto é o sangue que até a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos, sonâmbula de auréolas rubras com o fogo do inferno em suas madeixas. Tanto é a morte que nem os rostos se conhecem lado a lado e os pedaços de corpo estão por ali como tábuas sem uso. Olá, caros ouvintes. No dia 28 de fevereiro comemorou-se os 35 anos do fim da Guerra do Golfo, com a independência do Kuwait. Mas, afinal, o que foi a Guerra do Golfo? Bem, a Guerra do Golfo foi um conflito militar internacional causado pela invasão iraquiana do Kuwait, a 2 de agosto de 1990, conhecida internacionalmente pela produção de petróleo, que Saddam Hussein, líder iraquiano que serviu como presidente do Iraque de 1979 a 2003, desejava controlar. Possuía um exército bem apetrechado, sentia-se apoiado pela população e contava com a falta de interesse do mundo ocidental. Ao contrário do que esperava, este acontecimento provocou uma reação imediata da comunidade internacional. Os bens do Iraque foram bloqueados no estrangeiro, a ONU condenou a invasão e o Conselho de Segurança das Nações Unidas ordenou o boicote comercial, financeiro e militar ao mesmo. A esta decisão, o agressor respondeu com a anexação do Kuwait, declarando-o como a 19ª província do Iraque. Perante os desenvolvimentos do conflito, a ONU autorizou o uso de força. No caso do Iraque, não abandonar o território do Kuwait até 15 de janeiro de 1991. 2 dias depois de expirar o prazo, a 17 de janeiro, o presidente norte-americano, George Bush, líder da coligação anti-iraquiana, deu início à Operação Tempestade no Deserto. Até 24 de fevereiro, os aliados bombardearam com alta tecnologia alvos militares no Kuwait e no Iraque e, em seguida, até 2 de março, lançaram uma operação terrestre que resultou na reconquista do Kuwait e na entrada no Iraque. Em poucas semanas, as defesas aéreas iraquianas estavam destruídas, bem como grande parte das redes de comunicações, dos edifícios públicos, dos depósitos de armamento e das refinarias de petróleo. A 27 de fevereiro, a maior parte da Guarda Republicana da elite do Iraque fora destruída. A 28 de fevereiro, o presidente norte-americano, George Bush, declarou cessar-fogo. A independência do Kuwait foi restaurada, mas o embargo económico das Nações Unidas ao Iraque tornou-se ainda mais severo. Este conflito trouxe uma nova esperança para a paz no mundo e reforçou a determinação e influência dos Estados Unidos da América, que foram os protagonistas da vitória contra o Iraque. Depois do 11 de setembro de 2001, os EU e os aliados ocidentais prepararam-se para um novo conflito em grande escala, centrado numa invasão do Iraque em 2003. Saddam Hussein foi derrotado e, mais tarde, capturado pelas tropas americanas. Mas antes de terminar a minha rúbrica, gostava de vos apresentar um exemplo de como as fake news podem incentivar e promover uma guerra ou um conflito internacional. A 14 de outubro de 1990, perante uma comissão do Congresso norte-americano, uma adolescente kuwaitiana de 15 anos de idade, Nayar Al-Sab, deu um testemunho aterrador das atrocidades cometidas num hospital do Kuwait pelas tropas iraquianas de Saddam Hussein. afirmando que eles separavam seus bebés nas incubadoras, tiravam-nos das mesmas e deixavam-nos a morrer no chão frio. Televisões de todo o mundo transmitiram o discurso, provocando uma onda de indignação na opinião pública americana e internacional. A 17 de janeiro de 1991, as forças internacionais, sob pressão da administração Bush e a pressão internacional por causa deste caso horripilante contra os direitos humanos, lançaram a Operação Tempestade no deserto. 88.500 toneladas de bombas foram lançadas no Iraque. Kuwait foi salvo, sobretudo os poços de petróleo, mas esta guerra foi iniciada com base numa mentira. O testemunho de Nayara era falso, a cena das incubadoras nunca aconteceu. A mentira foi fabricada por agências de comunicação financiadas pelo governo dos Estados Unidos e do Kuwait, de modo a promover a entrada dos ocidentais na guerra. A história foi inicialmente corroborada pela Amnistia Internacional, que publicou vários relatórios independentes sobre os assassinatos e depoimentos dos evacuados. Após a libertação do Kuwait, vários repórteres tiveram acesso ao país e descobriram que diversos pacientes, incluindo bebés prematuros, morreram, mas foi quando muitas enfermeiras e médicos do Kuwait fugiram. Mas as tropas iraquianas quase certamente não roubaram incubadores de hospitais e deixaram centenas de bebés kuwaitianos para morrer. A Amnistia Internacional reagiu emitindo uma correção e acusando posteriormente o governo Bush de manipulação oportunista do movimento internacional dos direitos humanos. E foi isto por hoje, até um próximo programa. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Certamente os ouvintes nunca ouviram falar do VO2. É verdade, por isso é este o tema que a Beatriz nos vai apresentar neste programa em Curiosidades Científicas. Abandone estilos de vida que não sejam saudáveis. Tenha cuidado com o seu corpo. É o único lugar que tu tens para viver. Eis um bom conselho de Jim Rohn, um dos mais conhecidos pensadores do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O VO2 máximo é uma medida científica da capacidade aeróbia. Representa a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue utilizar durante exercício físico intenso. Quanto maior for o VO2 máximo, mais energia os músculos conseguem produzir e mais tempo conseguimos manter o esforço, especialmente em atividades como correr ou pedalar. Este valor depende da eficiência dos pulmões, do coração, dos vasos sanguíneos e da capacidade dos músculos em usar o oxigênio. Por isso, não é apenas uma questão de força, mas de funcionamento global do corpo. Pessoas sedentárias têm valores mais baixos, enquanto atletas de resistência, como Eliud Kipchoge, apresentam VO2 máximo muito elevado. Apesar de genética ter influência, o VO2 máximo pode melhorar com treino aeróbico regular, tornando o corpo mais eficiente. Thank you. A Rússia tem sido notícia não pelos melhores motivos, como sabemos. No entanto, já conheceu no passado tempos gloriosos e de prosperidade, como é o caso do período da dinastia Romanov, que é o assunto do texto de hoje da Ani. Boa noite, caros ouvintes! Hoje viajamos até à Rússia Imperial para conhecer uma das dinastias mais marcantes da história europeia, a dinastia Romanov. A dinastia Romanov governou a Rússia durante mais de 300 anos, entre 1613 e 1917. Teve início após um período de grande instabilidade, em 1613, quando Mikhail I, da Rússia, foi escolhido como czar, restaurando a ordem e dando início a uma nova era. Ao longo dos séculos, os Romanov transformaram a Rússia numa das maiores potências do mundo. Um dos governantes mais importantes foi Piotr o Grande, que modernizou o exército, reorganizou o Estado e fundou a cidade de São Petersburgo, destinada a ser a janela da Rússia para a Europa. Outra figura de destaque foi Ekaterina, a Grande, cujo reinado ficou associado à expansão territorial, ao fortalecimento cultural e à afirmação da Rússia como potência europeia. No entanto, nem todos os tempos foram de prosperidade. No início do século XX, a Rússia enfrentava pobreza, desigualdade social e crescente contestação política. O último czar, Nicolai II, da Rússia, viu o seu reinado ser abalado por crises internas e pela participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Russa pôs fim ao regime imperial. A família Romanov foi deposta e, no ano seguinte, executada, marcando o fim definitivo de mais de 3 séculos de governo. Com a queda da dinastia, nasceu um novo regime, a República. Ainda assim, a dinastia Romanov permanece como um símbolo de um período grandioso, complexo e decisivo na história da Rússia. O tema que a Diana nos traz no programa de hoje é atualíssimo e afeta muito mais pessoas do que realmente pensamos. A manipulação emocional. A arte é manipulação. Use sua imaginação. Uma frase da autoria de Bono, como todos sabemos, vocalista dos YouTube. Boa noite, caros ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema tão comum quanto perigoso, mas que muitas vezes passa despercebido. A manipulação emocional. Um tipo de controle psicológico que não aparece com gritos nem com violência direta, mas com palavras, atitudes subtis e jogos mentais que vão desgastando a vítima aos poucos, até ela já não confiar nem em si mesma. A manipulação emocional acontece quando alguém usa sentimentos como ferramenta para dominar outra pessoa. Pode ser culpa, medo, chantagem, silêncio, vitimização ou até demonstrações falsas de carinho. E o mais assustador é que na maioria das vezes a vítima não percebe que está a ser manipulada. Ela acredita que está apenas a tentar ser melhor, evitar conflitos ou fazer a relação funcionar. Um dos métodos mais comuns é a culpa. O manipulador faz o outro sentir-se responsável pela sua tristeza, pelos seus problemas e até pelas suas frustrações. Frases como "depois de tudo o que eu fiz por ti" ou "tu nunca te importas comigo" parecem simples, mas carregam uma mensagem oculta. Ou tu fazes o que eu quero ou vais carregar o peso de me destruir. E quando alguém se sente culpado, começa a ceder mesmo quando sabe que não está errado. Outro mecanismo frequente é a vitimização. O manipulador coloca-se sempre no papel da vítima, mesmo quando é a ele quem está a causar o dano. Quando é confrontado, ele não pede desculpa, não assume responsabilidade. Pelo contrário, ele inverte a situação e faz a outra pessoa sentir-se cruel por ter falado. Assim, o diálogo morre e o silêncio passa a ser a única forma de evitar problemas. Há também a manipulação pelo silêncio, que é uma das mais tóxicas. O manipulador ignora, corta a comunicação, cria um clima pesado, como se estivesse a punir o outro. Não diz diretamente o que quer, mas obriga a vítima a adivinhar, a correr atrás, a pedir desculpas sem mesmo saber exatamente o porquê. Esse tipo de comportamento não é maturidade nem calma, é punição emocional. Com o tempo, a manipulação destrói a autoestima. A pessoa manipulada começa a sentir-se sempre errada, sempre insuficiente, sempre a dever alguma coisa. Ela perde a confiança na própria percepção e começa a viver numa constante necessidade de agradar e o manipulador, por sua vez, alimenta-se desse poder. Porque quanto mais o outro se sente fraco, mais fácil se torna controlá-lo. No fundo, manipular é uma forma de domínio. Não é amor, não é cuidado, não é proteção. É controle disfarçado. E o mais triste é que muitas pessoas vivem anos dentro desse tipo de relação, acreditando que aquilo é normal, que é apenas personalidade forte, ou ciúmes por amor. Mas o amor verdadeiro não confunde, não prende e muito menos destrói. O amor constrói. E talvez a reflexão mais importante seja esta. Quando alguém te ama, ele tenta compreender. Mas quando alguém quer te controlar, ele tenta te confundir. Porque a manipulação emocional não precisa de correntes. Ela funciona melhor quando a vítima controla e acredita que ainda tem liberdade. Bem, este foi o texto, espero que tenham gostado e até uma próxima. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Na atualidade da política nacional, a Inês aborda o tema da nomeação de Luís Neves como novo ministro da Administração Interna, ministério que tem dado muito que falar nos últimos tempos. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. A recente mudança na liderança do Ministério da Administração Interna marca um novo momento de política em Portugal. Esta é uma das pastas mais sensíveis do governo, pois é responsável pela segurança interna, pela coordenação das forças de segurança, como PSP e GNR, pela proteção civil, pela gestão de emergências e pela administração eleitoral. Qualquer alteração neste Ministério tem impacto direto na estabilidade e confiança do país. O novo ministro é Luís Neves, anteriormente Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A sua nomeação surge após a saída de Maria Lúcia Amaral, que deixou cargo num momento de pressão política e críticas relacionadas com a gestão de situações recentes que exerceram resposta da administração interna. Luís Neves é conhecido pelo seu percurso técnico e profissional na área da investigação criminal. Ao longo dos anos, construiu uma carreira ligada ao combate criminal, da criminalidade organizada, corrupção e crimes económicos. A sua experiência na Polícia Judiciária dá-lhe um perfil mais técnico do que propriamente político, o que pode representar uma aposta do Governo numa liderança focada na eficácia operacional e na coordenação das forças de segurança. A decisão foi tomada pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, no momento em que o Governo procura reforçar a confiança dos cidadãos na capacidade do Estado de responder a desafios internos. A administração interna é uma das áreas particularmente sensíveis porque envolve não apenas a segurança pública, mas também é a gestão de crises, como incêndios, fenómenos meteorológicos extremos e situações de emergência nacional. Do ponto de vista político, esta nomeação pode ser interpretada de duas formas. Por um lado, pode transmitir uma ideia de maior competência técnica e conhecimento profundo das forças de segurança. Por outro lado, levanta também questões sobre a transição de um cargo técnico para uma função política, que exige uma capacidade de diálogo parlamentar, negociações com autarquias e articulação constante com outros ministérios. Os principais desafios do novo ministro incluem reforçar a coordenação entre forças de segurança, garantir uma resposta eficaz a situações de emergência, melhorar as condições de trabalho dos profissionais de segurança, manter a confiança da população nas instituições, equilibrar as exigências políticas com decisões técnicas. Em suma, a entrada de Luís Neves no Ministério da Administração Interna representa uma fase de reorganização e tentativa de estabilização numa área central de governação. O sucesso do seu mandato dependerá da sua experiência acumulada, mas também da capacidade de adaptação ao contexto político e às agências públicas. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. No passado dia 18 de fevereiro, 4 cursos profissionais, técnico de juventude, multimédia, cozinha, pastelaria e ester do 11º ano, turmas F e Gui, deslocaram-se a Lisboa com o objetivo de visitarem o Museu da Presidência, percorrer o espaço físico da obra dessa de Queiroz, na Baixa Lisboeta, e assistir em São Bento, na Casa da Democracia, a uma sessão parlamentar onde foi possível sentir o ambiente vibrante dos deputados portugueses. Esta atividade surgiu no âmbito das disciplinas envolvidas, Português, Área de Integração e a UFCD, Políticas de Juventude em Portugal. O AOH a contribuir para uma formação dos alunos mais consciente e mais cívica. Os nossos alunos Elvira Silva e Manuel Cunha participaram no casting para a eleição da mesa da sessão distrital do Parlamento dos Jovens, secundário e básico, para o Círculo de Coimbra, destacando-se pelo seu interesse, sentido de responsabilidade e participação ativa. É com enorme orgulho que vemos jovens tão interessados, conscientes e empenhados na vida cívica, demonstrando que a participação faz verdadeiramente a diferença. Felicitamos de forma muito especial a Elvira por ter sido uma das escolhidas de entre os 16 alunos candidatos das várias escolas do distrito e por vir a integrar em março a mesa de sessão distrital do Parlamento dos Jovens, um reconhecimento muito merecido pelo seu empenho e dedicação. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Agradecimentos especiais a André Santos, Beatriz Borges, Inês Santos, Aceita Mangara, Tomás Fonseca, Diana Diniz, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e o nosso convidado especial Samuel Amaro. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Bernardo Dias. Participação especial na edição do programa, Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova.